Ceará. E sem dúvida você já chegou lá. E que Roma que agora nos separa já não tem mais poder pra te expulsar. Jesus Cristo, eu te amo. A rezar a tua prece, e cada um desses milhares faria o que você quisesse. Ouve só todo este povo e junta um grão de ódio ao invasor.